Desde o início da humanidade, os povos lutam por vaidade, poder e autoridade. Matam as crianças e destroem nossas cidades, por causa da sua cor ou nacionalidade. Total precariedade, homens pacíficos com a mais pura bondade. Seres malignos só trazem a maldade. A guerra nos priva dessa tal liberdade. Entre muros e grades, pastores e padres, o novo milênio não enxerga o apartheid. Pare, pense, logo observe a tecnologia e do que ela nos serve. A cura da AIDS os cientistas não conseguem. Bombas produzidas em série e o combate ainda se segue. Bandeiras inimigas no meu estado ainda se ergue. Estados Unidos vai pensando que nos rege. Reage a quem comete, vende o creme, manda usar o topete. Brasil assina alta pro tio Sam, faz o boquete. Quem sabe é quem se mete. Brasil não vai ser salvo graças à bunda da Gretchen. Qual é que foi a graça? Capacidade humana de matar sua própria raça. Um brinde tim-tim, então levante a sua taça. Interessante, pra mim é que a sua parte você mesmo faça. Pois não vai ser de graça, a paz se esconde escassa. Até é pra quem tem FBI, CIA ou NASA. E casa nessa house, Fóquio, Walt Disney, em Mickey Mouse. E não aperte o pau, estabilidade monetária. Sua moeda é bem mais cara, mas mesmo assim não paga. Da memória não apaga, com medo Bush caga. Sempre fora da privada, então não leva a placa. Curitiba, questão, propriedade privada. Assinado pelo Osama, idioma ele implanta. Só pra saber quem manda, seu nome tá na tampa. No código e patente, fuck New York and the World Trade Center. Fuck New York and the World Trade Center. Fuck New York and the World Trade Center. Fuck New York and the World Trade Center. Fuck New York.